Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV vai gravar isso aí. Feito música. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo, aqui é Max Sussar. Estamos começando mais um Feito Música, um programa de entrevistas sobre processos musicais e não biografias. Vamos deixar nossas vidas um pouco em paz, afinal a gente já tem que viver elas todos os dias. E hoje, na 15ª edição do Feito Música, a gente vai conversar com o compositor das vozes e dos violões. Ele tem 3 álbuns lançados, e as suas músicas sempre convidam a gente para um universo que às vezes parece familiar e aconchegante, às vezes um tanto enigmático e sedutor, ora com pitadas de humor e ora com traços profundamente melancólicos, eu diria. Mas é sempre absolutamente demais. Hoje a gente conversa com ele, que é provavelmente o primeiro inventor de um esporte olímpico hífen existencial, Pedro Pastoriz. Ô, que maravilha! Pô, já tô a fim de ouvir essa entrevista agora. Que maravilha! Obrigado, salve, Max, salve aí, obrigado pelo convite, coisa boa. Muito obrigado pela sua presença aqui, vai ser uma alegria poder conversar com você. Que coisa boa, tá ouvindo outros episódios anteriores agora e fiquei bem animado aí, coisa boa participar. Um salve aí também pra quem tá ouvindo e vamos nessa. Demais. Bom, Pedro, primeira coisa que eu queria te perguntar é, por onde começar? Eu acho que dá para começar pelo fim. Dá para começar pelo desenvolvimento, dá para começar pelo início. Por onde tu quiser, meu amigo. Entendi, muito bom. A segunda pergunta, né? Uhum. Qual costuma ser o estopim das suas músicas? Ou o que costuma ser? Pois então, cara, cada disco foi diferente, assim, né, que eu fiz, ou que eu participei, e cada, às vezes tem músicas que acabam nem sendo gravadas e tal, que tu gosta muito e tal, às vezes tu nota isso, né, tu faz uma música ali, mostra para teus companheiros de banda, para pessoas mais próximas, e as pessoas às vezes não entendem, né, e tu gosta, e tá valendo, né? Também tem isso. Mas no geral, de tudo assim, acho que o começo de quando eu vou colocar as palavras ali, deitar as palavras ali num papel, uma coisa assim, tem uma coisa de brincadeira mesmo, assim, de fazer música sem querer gravar necessariamente, assim, a primeira palavra daquela música que tu começa fazendo. Acho uma palavra enigmática, uma palavra interessante, a palavra, tem essas palavras, né, clímax. Sim. Que palavra linda. Que tem a ver? Qual é a próxima palavra que tem a ver? Frenesi. Daí tu vai botando essas palavras juntas e daí vai criando essas imagens ali. Uma coisa que tem uma vida meio própria, assim, né? Não tem muito. Às vezes parece que nem tem a tua participação, só foi juntando palavras ali e tal. E às vezes, dentro dessas combinações de palavras, a música pode começar por combinações de palavras. Tem um sentido ali, tem uma coisa que tu quer dizer, às vezes vai para um lugar que também não interessa muito. Mas acho que começa sempre nesse lugar da brincadeira, meio só dizer o que tá, tipo assim, dizer o que tá mais próximo, a palavra que tá mais próxima da outra e vai contando essa história, assim. E às vezes começa por melodias, é um processo bem, bem variado, assim, né? Nesse último disco que eu lancei ano passado, que é o Ping Pong com o Abismo, eu tive como é que posso dizer assim, vivências, né, bem diferentes das vivências que eu tive nos outros discos, assim, né? Então, também fiquei bem em dúvida, assim, será que eu conto sobre minha vida, assim, porque eu acho, eu não me identifico muito, assim, com, geralmente, assim, né, com histórias muito biográficas, assim, não acho elegante, assim, sabe? Eu acho que tem que ter, tipo assim, tu tem, às vezes tu tem um, digamos assim, um grito dentro de ti ali sobre uma certa coisa e tal, mas eu acho que cabe tu dar uma digerida naquilo, assim, né, tu aprender a tentar mostrar aquilo através de palavras, de acordes, é todo um trabalho, assim. Então eu sinto que nesse processo de dar uma polida nas coisas e tu quer mostrar alguma coisa para uma outra pessoa, a história em si acaba ficando desinteressante, tem tantas outras coisas que são mais interessantes. Então, é isso. Mas daí eu tive essa vivência no disco anterior, um pouco antes, que foi uma perda. Perdi minha mãe. Puxa vida, sinto E. muito. É. Acontece. Infelizmente. É, mas o que que acontece? Eu já tinha algumas músicas meio prontas para um disco, que era uma continuação do meu trabalho, assim, continuação da minha vida e tudo mais. E daí teve essa interrupção, porque também foi uma coisa inesperada, essa perda. E teve uma interrupção, assim, né? Foi uma coisa bem, bem traumática, assim, tal. Então eu fiquei pirando, como é que eu vou falar sobre isso, né? Porque também não adianta, né? Tu tá ali numa rotina totalmente caótica, assim, né? De, cara, quando tá, assim, num momento ruim da vida, enfim, né? Todo mundo já passou por momentos ruins da vida, seja acabar com uma namorada, seja levar um pé, seja ser demitido de um trabalho, qualquer coisa, assim, né? Tudo isso é uma má experiência, assim, uma coisa, né? Enfim, uma rotina ruim, assim, vamos dizer assim. E como trazer isso também, né? Como falar dessas coisas, enfim. E foi uma maneira diferente de pensar sobre as coisas. Eu estava tentando fazer letras no início, como estava te falando essa coisa da experiência pessoal, estava tentando realmente contar uma história ali como se fosse um diário, no primeiro momento. E eu comecei a achar muito chato, assim, sabe? Tipo, ah, eu não quero falar desse jeito, não quero. Sabe essa coisa? Aí como eu sofro, assim, tipo, putz, não, tem que ter uma outra coisa para combinar, assim, sabe? Quando tu tem uma cor, assim, aquele laranja vibrante, tu tem que botar uma cor do lado, assim, uma palha, uma coisa um pouco mais, sabe? Assim, para dar um gosto, uma combinação de coisas, assim, né? Ou quando tá temperando feijão ali, tem que ter um gosto de feijão meio terroso, bora botar um pimentão mais ácido, sabe? Combinar coisas, assim, né? As coisas não pode, tipo, só uma coisinha, assim, tipo, um diário, nossa, eu tô muito triste. Coitado de mim, gente. Isso não é uma história, né? Isso é um... Enfim. E daí eu descobri muito um caminho, assim, que foi. Eu tava lendo essas coisas meio para superar, como acho que todo mundo faz, né? Quando tu tá na fossa, assim, né? Tu começa a ler coisas, né? Seja, cada um trabalha de um jeito. Fui fazer meditação, li sobre budismo, li sobre, sabe, esses assuntos, assim, né? E acabei caindo até numa coisa meio de autoajuda, que em algum momento eu comecei a pensar, o que que eu tô fazendo na minha vida, cara? Olha Tô. só. E essa É, não, fase tem lendo alguma autoajuda. música? Você já fez Então. alguma música de autoajuda para você mesmo? Mas aí é que tá, eu comecei em algum momento, cara, eu acho que quando eu tava acordado, eu tava tão preocupado em fazer a barba, calçar o sapato, ir trabalhar, sabe, essas coisas meio assim que são muito bobas, assim, mas quando tá nos dias difíceis, é um puta de um desafio, assim, né? Tava tão acordado, eu tava tão ligado nisso e tentando me conectar com uma coisa mais, assim, continuar, né? Enfim, que eu não conseguia ficar muito crítico em relação a isso. Então, eu via esses textos, lia esses textos, fazia essas meditações, ficava vendo uns vídeos, nada a ver, assim, esse papo muito, muito. É isso, né, cara? Que é um mercado também, pessoas desesperadas, né? Então, Sim. tem muita gente que monta nesse mercado assim e começa a falar o que tem que fazer, como é que tem, enfim. Mas aconteceu uma coisa que eu achei interessante, assim, que acabou, acho que, virando música mesmo, que foi quando eu comecei a sonhar sobre essas coisas, cara. Não sobre o fato de ter perdido alguém, né? Enfim, também isso. Mas comecei a sonhar um pouco sobre essas leituras, sobre essas coisas de um jeito meio deslocado, assim, sabe? Que era muito mais interessante. Então, sei lá, eu acho que alguns desses sonhos viraram músicas mesmo. E enfim, não acho que também a pessoa que vai ouvir a música tem que saber que é um sonho, porque senão também perde toda a graça, né? É explicar a piada. Mas tem uma música que tá no disco ali cara, é uma música que eu nunca teria feito acordado, assim, vamos dizer assim. Óbvio que eu finalizei a música acordado, né? Rimei, tem uma coisa assim, um trabalho pós, né, que é o que eu te disse, tipo, do grito até a melodia ali, Sim. tem um caminho. Mas assim, o sonho era eu li um texto que era um texto sobre trauma, sobre repetição, sobre essa tendência que a gente tem de repetir muitas vezes a mesma coisa quando a gente não consegue superar uma coisa. Então, isso vale para muitos assuntos, assim, por exemplo, aqueles casais, né, o casal acaba e de volta, meio que porque não sabe o que fazer e quer consertar uma coisa, entendeu? E daí eles ficam indo e voltando, e não tem o que consertar, entendeu? Aquilo ali já era, entendeu? Mas tu não consegue superar aquilo, tu fica trancado num dia da marmota, entendeu? Tu fica numa repetição eterna tentando entender o que tu tem como superar, enfim. texto era sobre isso, era um texto de psicologia também, que era um assunto que eu comecei a ler nessa época, que eu nunca tinha lido, eram uns textos meio difíceis para mim, assim. E beleza, tá, acabei o texto, fui dormir e tal, e sonhei, cara, que tinha uma espécie de um teatro onde tu levava fotos ou situações tuas, assim, que tu queria ver reencenadas, né? E esse teatro, ele oferecia esse serviço que tipo assim, a gente tem atores que vão reencenar a tua história. Então, por exemplo, eu quero ver como foi a minha mãe conseguiu o primeiro emprego dela. Daí tem lá a atriz, digamos, a Vera Fischer, vai fazer a tua mãe, e daí é naquela coisa totalmente assim, meio, sabe, essa coisa quando tu vê uma história que para ti tem muitas cores e tal, meio reencenada por pessoas num palco meio frio, assim, e tem essa coisa meio flácida, assim, de uma expectativa que tá só na tua cabeça sobre como foi aquela história, e aquela história foi totalmente normal, comum, enfim. E tu vê reencenado, assim, a chegada dos teus antepassados na tua cidade, tu vê grandes conflitos da tua família, histórias de superação e tal, enfim. Daí eu acordei, assim, tipo, achei, cara, que isso, né? Enfim, tipo, sei lá, tipo de sonho que tu tem com a TV ligada, assim, né? Mas eu não durmo com a TV ligada. E daí foi isso, comecei a botar no papel e daí tentei, né, tipo, deixar um pouco mais palatável também, porque é uma coisa estranha, assim, né, é um assunto estranho para colocar numa música, assim, tipo, não é uma coisa que eu, é isso, né, cada vez menos eu tento fazer músicas com referência, assim, né, tipo, eu quero fazer aquela música, é que nem aquela dos Beatles, eu quero fazer aquela, enfim, e eu curto muito esse tipo de música que tem letras esquisitas, assim, né. E, não, esquisita não é a palavra, mas letras assim. Parece que o cara que compôs, ele tipo, não sabia que não dava para fazer aquilo, sabe? Foi lá e Letras fez aquilo. inusitadas, né? É, recortes autênticos, assim, né? Do que dá para ser uma letra. E foi isso. Daí eu fiz essa música, chama Teatro Replay, tá no disco. E teve outras músicas que eu fiz por sonho, enfim, né? Então tu perguntou como é que começava uma música. E acho que é isso. Cada disco tem um jeito mesmo. E esses jeitos estão sempre atrelados ali ao que tu tem vivido mesmo, assim, né? Então, Sim. às vezes começa, nesse caso, começou numa coisa totalmente traumática, enfim, mas acabou de um jeito meio engraçado, assim, né? Quando eu escuto as músicas, eu não lembro dos traumas, assim, eu lembro de momentos legais, assim, acho, pô, acho massa, assim. Que demais. Vamos escutar então Teatro Replay, que é a 10ª faixa do Ping Pong com Abismo. Maravilha. Nós somos da assessoria em memórias dramáticas Replay. Novo caminho para acessar as suas próprias memórias Replay. Você nos traz uma memória, você nos traz um velho trauma. E nós encenamos para você com os melhores atores da região Replay. A chegada de seus antepassados de um navio, no contexto de sua família na história do Brasil. Momentos de superação de sua árvore genealógica, antigos comportamentos sociais que eles são vistos como pura loucura. Velhos tesouros escondidos nos armários, o amor e a desventura do passado. Na pobreza e na pobreza, todos têm uma história que teremos o prazer de revisitar com vocês. Nós somos da assessoria em memórias dramáticas Replay. Um novo caminho para acessar as suas próprias memórias Replay. Ancestrais e arranjadas, em absoluto transe coletivo. Tudo isso com o incrível filtro dramático do teatro de baixo orçamento. Nós somos do Centro de Memórias Dramático-Afetivas Replay. Um novo caminho para acessar as suas memórias Replay. Você nos traz uma antiga foto. Conta pra nós sobre esse dia. Nós ensinamos pra você com os melhores atores da região Replay. Muito muito bom. Essa foi Teatro Replay, que agora vocês tiveram a oportunidade de ouvir com muitos detalhes, de forma muito interessante, o processo dessa música especificamente. Para quem está chegando agora, estamos conversando com Pedro Pastoriz. E aí, Pedro, queria voltar e te perguntar como o seu processo encontra o processo de outras pessoas? Então, por exemplo, na entrada no estúdio. Cara, eu adoraria poder ouvir uma resposta que fosse honesta. Assim. A honestidade é que, na honestidade, é que eu não sei. Não sei. Eu tento, assim, né? Mas cada vez é diferente, cada pessoa é diferente, tem momento. E eu tenho só a agradecer, assim, porque eu, nesse disco mesmo que eu gravei agora, o Pim Pão com o Abismo, eu fiz com Arthur Decloé e com Charles Tixier, que foram dois caras que acolheram muito as ideias, assim, e eu senti que fizeram o disco possível mesmo, assim, porque eu também tava vindo de um processo que eu tava meio... Eu tava louco pra fazer esse disco, né? Tava, tipo, dar continuidade da minha vida mesmo, assim, não tinha só uma... Não tinha só um horizonte, assim, que eu... carreirista, entendeu? Assim, ah, vou fazer o próximo disco porque é minha carreira. Não, tipo, era uma coisa de sobrevivência mesmo, de continuar minha vida, assim, mesmo, tá? Tipo, imaginei, vou fazer essas músicas e a partir dessas músicas eu consigo fechar uma época, assim, né? Eu preciso desesperadamente fechar, enfim, né? Então, assim, trabalhar com essa... Como é que posso dizer? Com esse plano, trabalhar junto com alguém que tem esse plano, às vezes é um pouco esquisito, assim, né? Porque não sei, mas eu só tenho a agradecer os caras que realmente conseguiram matar no peito mesmo, assim, fazer a produção da melhor forma, escolher repertório junto. A gente teve um diálogo muito bom também de sugestões, assim, acho que essa parte dessa música não tá contando nada, acho que essa aqui precisa de mais uma parte, tá? Eles foram muito legais, a gente é amigo já, a gente toca há muito tempo junto, e nesse momento eles foram produtores do disco, né? E é isso, né? A gente acho que deu muito certo essa química. Mas, assim, no geral, assim, de como lidar com o tempo dos outros e tudo mais no estúdio, é um desafio. Acho que todo mundo tem esse desafio, assim. E eu acho que é o que tem graça também, não sei te dizer. Acho que é o que faz o processo também mais humano, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre, agora, a parte composicional do Ping Pong com o Abismo, né? Como que você pegou todos esses movimentos internos, né, emocionais, profundos, e levou para a parte da composição mesmo. Então, porque é um álbum que é interessante esse fio condutor conceitual que ele tem, do replay, né, que costura ele, e a gente se sente levado numa viagem, né? Isso é interessante também, se você puder comentar, a ideia de pensar um álbum como uma obra completa, né, e não só um amontoado de faixas. Eu acho que eu já tinha um disco mais ou menos pronto antes, né, de ter acontecido essas coisas, e que é o que eu falei antes, de uma perda e tudo mais. Então eu tive que meio que, tá, não, pera lá, não tem como gravar agora um disco que eu tinha pra gravar antes, tendo vivido isso e tal. Fica uma coisa meio esquisita, assim, né, quando tu vai cantar uma música e não consegue defender ela, assim, né, também. E acho que tem muita música que tu faz e em algum momento não consegue mais defender aquilo. Aquele caso ali, tipo, procura outro advogado, porque eu não tenho como te defender mais. Então foi isso. Então, por ter acontecido isso, eu comecei a compor essas músicas novas. E algumas delas do repertório anterior, vamos dizer assim, ainda tinham a ver, assim, poucas. E a Fricção é a segunda faixa do disco. E ela seguiu fazendo sentido, assim. Mas, no geral, o jeito que eu trabalho, assim, eu não costumo ter o nome do disco antes de mandar para a fábrica, de ter uma cor que eu acho que tem a ver com as músicas. Isso é tudo escolhido depois mesmo, assim. E o conceito se deu meio pela combinação dessas músicas que eu teve um critério, assim, de escolher. Achei que essas músicas tinham a ver de fato, mas não era uma coisa tão clara para mim, assim. Eu me sinto mais livre realmente contando as histórias, assim, e depois eu acho uma ordem naquilo, assim. Não foi uma coisa tão premeditada, assim, né? É isso. Mas enfim, cara, desculpa bagunçar aí a coisa toda. Eu me lembrei de uma coisa, a gente estava falando sobre essa coisa de entrar no estúdio e o processo dos outros também e tudo mais. E eu me lembrei disso, cara, que eu. Uma coisa muito. Eu não sei como é que vai soar isso ao ouvido de outra pessoa. Mas, cara, quando comecei a tocar, tinha uma coisa tão forte de querer, tipo assim, ser um Beatle. Eu queria muito ser um Beatle, enfim. É, porque foi o que me, como é que posso dizer isso, assim, meio que me deu uma dignidade, assim, na minha vida, assim, quando eu descobri, assim, o caminho, né, tipo uma revelação que, sei lá, uma pessoa que se dedica às religiões, tal, tem, né, e é isso, acho que minha infância ali, eu era meio que aquele personagem do Forrest Gump, assim, uma criança que fica, tipo, vai pro colégio e volta limpa, assim, sabe, não tinha muita, não sei, não tinha muito desejo mesmo, assim, né, e daí quando eu descobri os Beatles, eu acho que rolou esse desejo, assim, e é isso, né, é muito forte a história deles, tal, por mais que não se goste da história deles, é isso, eles catalisaram muita coisa, né, então tu começa a ler sobre os Beatles, começa a descobrir sobre cinema, começa a descobrir sobre literatura, tu começa, tem uma coisa de mundo ali que é muito interessante, foi muito interessante para mim, de tempos em tempos eu volto nesse repertório, nessa história, e sempre de um jeito diferente, assim. E eu noto que uma coisa que me chama muita atenção nos Beatles é a falta de. Tu não vê aquela autopiedade que tem no mundo real, assim, sabe? No mundo real todo mundo sente pena de si mesmo o tempo todo, tá todo mundo magoado o tempo todo. Tá? E é óbvio, eram humanos, também aquilo ali era um produto, enfim, né? Mas eu acho que aquilo ali foi uma coisa que se revelou, assim, tipo uma revelação mesmo, assim, tipo. Não de missão, assim, mas de uma coisa. É isso que eu tenho que fazer, não tem jeito. Sim, E a sim. dignidade que eu quero dizer assim é realmente começar a ouvir aquele som e tu te sente um. É assim, a vida na pré-adolescência ali não é legal, né? Não Não atrai chega a ser, ninguém. não. Não chega a Não ser legal. é miserável. Por mais que tu. Enfim, é uma vida muito, muito, muito sem graça, assim, né? Então, de repente, tu descobre esse som e tu só. Tipo assim, tu vira a gola da tua camiseta pra cima, assim. E tu te sente o Marlon Brando, assim, sabe? Tu te sente o James Dean, tipo, pá, eu sou foda. Só porque tu virou a gola da camisa. E tu tá com os Beatles na tua cabeça. Enfim, então esse processo, começando pra mim assim, dessa forma, tipo, música pra mim é isso, assim, né? Começou aí, assim. Não é uma coisa de. Eu nunca estudei, assim, tipo. Quer dizer, estudo, né? Diariamente, assim, mas eu digo, não tive uma educação, assim, a família quis que eu fosse músico, muito pelo contrário. Então se revelou pra mim essa história e eu fui atrás disso. A última vez que eu tive essa recaída, vamos dizer assim, com os Beatles, eu me dei conta, cara, de uma coisa tão boba, mas de me sentir mal. Eu me dei conta, e achei engraçado isso, meio estúpido, assim. Cara, talvez eu nunca tenha uma banda, não como os Beatles, óbvio, mas eu digo, eu nunca consiga produzir em grupo coisas, tipo assim, as melhores composições da minha vida vão ser em grupo e tal. Eu não sei, me senti meio melancólico com isso. Que coisa boba, né? Tu entende o que eu quero dizer? Entendo. Acho que tem muitas melancolias, né, nessas constatações. Acho que, É. não sei, não vou arriscar em dizer todo mundo ou a maioria, mas de quem eu conheço, sempre tem uma certa melancolia de acordar um dia e falar: eu nunca vou ser um dos Beatles, ou eu nunca vou ser o Bob Dylan, ou eu nunca vou ser a Sim, Gal sim. Costa. Sabe, existe essa melancolia. E eu acho que É. nesse ponto que você falou dos Beatles, pensando na questão da devoção, né, que você tinha a ideia deles, eu acho que eles tinham uma devoção à composição muito interessante, que eu acho que talvez resultasse nessa ausência da autopiedade que você falou, né? Eu sinto uma pulsão de compor que era poderia estar integrada a um acontecimento, mas também poderia não estar. Poderia estar integrada a uma história, mas também poderia não estar. Era só um movimento constante de compor, que talvez o que ligasse eles fosse isso, né? Talvez um gosto em comum pelo sudoku musical de compor, né? Assim, em se dar certo ou não. Não É sei. uma motivação ali que é meio sobre-humana mesmo, assim, não teria como ser somente para ganhar uns pilas, assim, né? Ganhar uma Não tem, grana. não Não tem. tem, é uma coisa de tu dedicar tua vida a uma melodia, uma coisa assim. E é muito legal também Os Beatles são a banda mais famosa do mundo, acho. Não sei, deve ser, pelo menos assim. Então, eles têm muito material, né? Então, tu consegue ver muita entrevista deles, tu consegue estudar muito a partir deles. Então, acho que é muito legal isso. Em algum momento, acho que tem que superar as coisas, assim, ou ter uma outra visão sobre elas. Mas é muito bom gostar de coisas muito populares, assim. Eu gosto disso, sim. Porque tu consegue mais material. É legal gostar do Velvet, é legal gostar da banda do amigo, é legal gostar de bandas pequenas. Mas é muito interessante, assim, tu vê o Paul falando sobre. Pô, na época que a gente começou a compor, a gente não tinha como gravar as ideias. Então, só as melodias que realmente a gente lembrava no dia seguinte que a gente registrava, assim, né? Isso é fantástico, né? Isso é Isso é fantástico, fantástico. cara, de pensar nisso nessa época, assim, né? De. Se eu não. Não sei, acho que o processo, grande parte das pessoas que estão ouvindo e fazem música, elas trabalham no computador, né? Então, tu já compõe no computador, assim, tu já. Já parte dessa coisa de já tá documentando, assim, uma coisa que não necessariamente tem. Não é fácil de lembrar essa melodia, qualquer coisa assim, não é assoviável. Não que a música também tenha que ser isso, mas eu digo assim. É uma maneira de fazer, assim, né? Eu acho muito interessante essa ideia, assim, de que tu não registrar a música, assim. Faz ela. Se tu lembrar no dia seguinte, tu talvez essa seja uma música legal, assim, pra tu pelo menos botar numa playlist ali de um trabalho, assim. Enfim, essas coisas a partir dos Beatles, mas obviamente isso não tem nada a ver com os Beatles, mas pelo fato deles serem uma banda tão famosa, eu acho que tem essa coisa também de tu Eu acho que a acessar gente encontra vários nos campos ali, né? Beatles o que a gente quer, né? Também tem isso. Esses Também, claro. tão grandes, né? Que acho que É. é isso. A gente se projeta também, né? No Lógico, que a gente claro. quer receber de volta deles. Exatamente, é. Mas é É curioso isso. isso que você fala, que é importante gostar de coisas grandes, né? Porque. E eu concordo, porque a música, ela, por mais que seja uma arte que muita gente interage diariamente, né? E tem, assim, uma relação forte, afetiva, de memória. Ao mesmo tempo, ela não tem parâmetros absolutos, né, para você medir uma música, se ela é boa, se ela não é boa. Então é interessante pensar nos Beatles como esse fenômeno mundial, né, que parte só da composição, claro, de todo o processo, eles no estúdio, mas no final das contas é da ideia inicial, né, que surge na cabeça e que depois desemboca no fonograma. E acho que essa é uma das grandes motivações do Feito Música, para quem está ouvindo, que é entender esses processos, sabe? E aí, aproveitando esse gancho, queria te fazer uma pergunta. Desse primeiro momento, né? O estopim que a gente falou antes, o grão na cabeça, né? O grão composicional, passando por todo o arco, né? De entrada no estúdio, enfim, arranjo, até o fonograma pronto voltar para os seus ouvidos. Tem algum estágio que você costuma a se sentir paralisado? Sim, certamente. Cara, eu tenho dificuldade com. Eu tenho, acho que, uma dificuldade que eu, assim. É complicado, né? Eu tive uma dificuldade, né, no geral, assim, porque a gente não tem as coisas assim, a gente não é tão. A gente não tem coisas tão definidas, assim, né? A gente convive com pessoas, daí reage de uma certa forma, enfim. Mas eu quero dizer assim. Eu acho que eu tenho uma coisa meio. Eu acho que eu produzo melhor, mais na minha, assim. E eu sempre gostei, por esse fato que eu te falei, de ter uma coisa super idealizada em trabalhar em grupo, de conseguir. Né, assim, a ilusão, aquela inicial de que tu trabalhando em grupo tu vai conseguir tirar o teu melhor, assim, porque tu tem essa provocação do outro. Sim. Porque tu tem que. Até pela competição, às vezes, quando tu tá num grupo. Tu consegue tirar o teu melhor, assim. Então, eu sempre criei muito nisso, sempre procurei muito esse tipo de troca. Mas nem todos os grupos são assim. As coisas têm muita política diária nas relações e isso me cansa muito. Também tem essa questão, assim, a gente. É isso, sou músico, vivo de música. Vivo de música não, vivo pagando as minhas contas com música. E assim, as relações de trabalho são precarizadas. Então, também, assim. Como é que eu posso te dizer? É uma coisa. É um campo assim meio combina amizades com relações meio pela palavra. Então assim tem muito lugar assim que às vezes a coisa diária ali dos trabalhos no geral, não estou nem falando sobre esse último, mas que acaba às vezes detalhes são mais importantes do que a missão mesmo assim, sabe? E nisso eu sinto que, enfim, estou aprendendo bastante assim a cada trabalho e é isso. Mas o que me motiva sempre a querer fazer um disco novo, na verdade é isso, quando eu acabo um, já estou pensando no próximo, assim. É a música, é querer ver essas músicas documentadas, assim, vamos dizer assim, né, de um jeito bem vago, assim. Querer ver a música gravada, para mim isso é a missão, assim. E daí tem muitas outras coisas envolvidas, né? Mas é isso, né? Não Entendi. sei se respondi diretamente o que tu me Acho perguntou, que de mas certa passa forma por aí. sim também. É, passa por aí. É. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu segundo álbum, que é logo antes do Ping Pong, mas que você estava em outro momento, né? E aí queria que você falasse do processo composicional nesse outro momento. Esse outro foi o seguinte, esse é o segundo, né? Eu tinha feito um primeiro e tem tudo a ver uma coisa com a outra. O primeiro eu lancei em 2015 e esse eu lancei em 2016, foi bem colado no outro. No primeiro disco foi um convite do Arthur Jolie para gravar algumas músicas. Daí ele me convidou, bate, quer gravar? Enfim, a história, eu não quero voltar lá no primeiro para falar do segundo, mas pá, uma coisa tem a ver com a outra porque foram discos bem colados, assim, né? Mas eu tinha gravado um vinil na Tenement Records, em Nashville. Gravei dois singles, né? Pelo prazer, assim, de gravar. Eu nunca tinha gravado uma música sozinho. Eu tocava com os Mustaches Apaches nessa época. E me dedicava muito à banda, assim, para mim era o meu trabalho, assim, né? Daí eu gravei essas músicas sozinho e um dos discos, cara, eu botei na mala e o disco riscou. Ah, E daí fui poxa atrás de vida. alguém que pudesse consertar. O Arthur Jolie era o cara que consertava aqui em São Paulo. Ele gostou da música, achou aquilo inusitado, assim, de alguém querer gravar em um take, assim. Me convidou para repetir aquela história. Daí eu, tá, quando? Daqui a 2 semanas, porque eu tô desmontando o estúdio daqui a 2 semanas. Então eu compus, sabe, o disco ao todo tem 8 faixas, eu compus, sei lá, umas 4, 5 na semana, assim, da gravação. E é isso, gosto daquele trabalho, foi uma coisa bem polaroid, assim, né, bem. Não tinha arranjos, né? Quer dizer, tinha arranjos, mas era voz e violão e muita vontade, assim, né? As músicas são rápidas e eu canto forte, assim, tal. Tinha muita vontade de registrar aquilo. Mas não tinha uma vontade, como é que posso dizer? Não tinha um objetivo, assim, sabe? Ah, eu quero agora lançar um trabalho. E daí, nesse primeiro, eu até fiquei em dúvida. Pô, mas eu vou chamar Pedro Pastoriza, meu nome? Tipo, eu nem escolhi esse nome, né? Enfim. Daí comecei esse trabalho e daí começou os primeiros convites a tocar, né? Então, além dos Mustaches Apaches, criou essa coisa, tá? Eu tenho um outro trabalho agora também, né? Eu não sabia bem o que fazer com isso. Em algum momento, o Tim Bernardes, a gente foi tomar um vinho junto, qualquer coisa, e ele falou, cara, quero fazer, tipo assim, quero tocar contigo e tal. Você é teu baterista, quero ver essas músicas novas. Eu achei que aquilo era uma brincadeira, qualquer coisa assim, tipo, tá, não, beleza. Vamos ver, enfim. E daí rolou. Ele trouxe o Arthur, que até hoje segue tocando comigo, o Arthur Decloé, e o André Vac também participou desse disco. Eu já tinha mais composições nessa época, mas também queria isso, assim, tá, um disco por ano, sempre foi minha meta, assim. Eu gosto muito de gravar, gosto, né, de dar um sentido, assim, essa coisa, essa sensação de continuidade mesmo, assim, no projeto. Então tinha mais músicas e cara, a gente fez poucos ensaios, poucos dias de gravação, assim, mas eu gosto muito do resultado desse disco. E as músicas tinham muito a ver com uma coisa também, assim, que estava acontecendo na minha vida, assim como eu te falei do Ping Pong com o Abismo. Nesse caso do Projeções, que é o segundo disco, tinha muito a ver com coisas que estavam acontecendo na minha vida. Na verdade, eu me mudei aqui em São Paulo, eu já moro aqui há 10 anos, mas eu me mudei para o centro. E nessa mudança, tinha uma esperança forte rolando aqui no centro, assim, dos amigos que estavam morando aqui no centro, que estavam aqui perto. Acho que estava todo mundo esperançoso ali por 2015, né? 2014. Tinha muito trabalho para as pessoas, né? E tu vê como é isso, né? Como a economia mexe com as nossas experiências, assim, com nossas esperanças, nossos projetos, nossa coisa de querer continuar a nossa vida, assim, né? E daí tinha um sentimento de esperança. Eu vim pro centro e tava maravilhado com o centro aqui, com essa coisa É isso, sou de Porto Alegre, não falei, enfim, mas eu sou de Porto Alegre, vim para São Paulo em 2010, 2011. E em 2015, 2015 para 2016, mudei pro centro e tava maravilhado com essa coisa dos restaurantes libaneses, sírios, chineses, no comércio, ninguém é de São Paulo aqui. Então, senti uma coisa muito muito rica, assim, aqui no centro, assim. E um amigo abriu uma galeria de arte aqui, que era o Lâmina, então era um lugar que eu ia bastante, toquei bastante nesse lugar também. Então tava muito afim dessa galera, assim. Do outro lado da rua, aqui onde eu moro, tinha Choque Cultural, então era um lugar que eu também ia bastante. lugar que tinha sempre muito livro, muita gente interessante, muita revista, muita informação, muita aula, assim. Então, lembro disso, assim, de entrar em contato com coisas muito, muito legais nesse momento que eu estava vindo para o centro. E, de certa forma, relacionei tudo isso nessas músicas, assim. Aí tem música que eu escrevi ali, tentando. Músicas. Ah, o plano diretor. Lembro que tá todo mundo falando isso. Haddad na prefeitura. Ah, o plano diretor. Ah, enfim. Pô, toquei na inauguração da ciclovia ali na Paulista. Enfim, uma galera tocou também, mas é. Mas, enfim, foi uma época assim, de esperança. E daí é isso. A primeira música do disco é sobre o restaurante Lotus, que é um lugar que eu gosto muito. E durante agora, esses dias de pandemia, eu não tenho ido lá. Não saio de casa. Mas é um lugar que eu gosto muito e é um restaurante que tem 20 e poucos anos aqui no centro de São Paulo. Um restaurante vegetariano. Eu não como carne, não, também sou vegetariano, enfim. E ali tu tem uma coisa muito rica, assim, né? É um buffet, é um restaurante buffet, mas tu tem muitos gostos possíveis sem carne. Daí tu, não sei, acabou sendo um lugar de encontro aqui também, logo nessa mudança para o centro aqui. Então, encontrava muitos amigos ali, assim, então. Acho que esse disco tem essa cara de encontrar os amigos e essas ideias do centro de São Paulo, sobre arquitetura, sobre assuntos. Tem uma música que fala sobre status, sobre, enfim, essas coisas assim. Demais. Vamos escutar então Restaurante Lotus, primeira faixa do Projeções. Agenda do medo e da desconfiança. Admito que quando cheguei fiquei um pouco preocupado com o que me foi passado. Aonde vou comer e encontrar amigos em tal cenário árido? Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. Há poucos passos lá de casa. E a todos os irmãos da Zona Oeste, Leste, Zona Sul e Zona Norte, venham pela estação da luz, metrô linha amarela, que é o ponto mais próximo. Mas da ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. Há poucos passos lá de casa. Aonde vou comer e encontrar amigos em tal cenário árido? Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A leca vegetarianista a poucos passos lá de casa. Muito Muito bom, acabamos de escutar Restaurante Lotus, a primeira faixa do segundo álbum de Pedro Pastoriz, Projeções. E agora estamos nos encaminhando para o final da entrevista, infelizmente, mas ao mesmo tempo que coisa boa, que bom papo. E agora queria começar te perguntando, Pedro, o que te incomoda? Cara, me incomoda. Que tem me incomodado nesses dias, assim, que eu acho que é uma coisa que sempre me incomoda e às vezes eu não tô muito ligado, assim. Mas é... é a gente ficar mas em situações onde o nosso corpo tá nos dizendo que a gente tá... não tá legal, assim. E daí tu tenta te distrair, tu vai ver um jornal, tu vai ver uma série, um filme e tal. E tu nota que tem uma agenda em comum em todas as coisas, assim. Não tô falando de conspiração, assim. Tô falando da nossa época mesmo, assim. De que tu tem é um certo... uma coisa que é antinatural, assim, cara. Que sempre te coloca frases, assim, na tua cabeça. Sempre alimentando um empreendedorismo, individualismo. Uma coisa que é claramente furado, assim, né? Que tá te levando pra tua ruína, assim. Que é uma coisa que é o que o teu corpo tá dizendo que isso não funciona, assim. Mas tu fica sendo... quando vê, tu tá repetindo essas frases, né? Essas coisas de... viva o seu sonho, quem acredita chega. Então. E ao mesmo tempo a gente tá nessa época, que é um grande fim de festa, assim, né? Que é um... eu não sei, eu sou de 88, né? Então acho que toda a minha geração vive isso, assim. A gente vive um grande fim de festa, assim. E é uma festa que a gente não participou, a gente tem que ficar mantendo, assim, coisa... tô falando de coisas bem gerais, assim, né, enfim. E daí é isso, assim, fica uma coisa meio... não sei, acho que a época que a gente tá vivendo é uma época bem estranha, assim. E aí, talvez a gente consiga ver isso daqui a muitos anos, assim, não sei. E isso me incomoda, não sei. Não tô dizendo que tem uma coisa muito prática, mas me perguntou o que me incomoda e eu tenho ficado bem incomodado com isso, assim, é isso. Quando eu tô sozinho aqui, quando eu tô lendo minhas coisas, quando eu tô fazendo um som, quando eu falo com um amigo, eu me sinto bem, me sinto à vontade, motivado e tal. Daí quando eu me viro pra fora, assim, vou ver os filmes que estão indicados ao Oscar, quando eu vou tentar entender um pouco do que tá acontecendo no Brasil, vou tentar ouvir as músicas mais ouvidas, qualquer coisa assim, eu sinto uma solidão terrível, assim, eu sinto uma coisa terrível, assim. Isso me incomoda, mas sei lá, né? E Pedro, por que compor? Pô, não sei. Acho que seria melhor não compor, né? Mas eu sigo compondo aí, não sei. Ah, me sinto bem compondo, me sinto... não sei, me sinto bem, sim. E compor, não sei, eu não tenho uma... como te falei antes, eu não tenho assim, eu não fiz faculdade de música, eu não... sempre fui bem na prática, assim, então desde a primeira vez que eu peguei um violão já tentei compor alguma coisa, né, então lembro, assim, tipo, ó, criei essa melodia, daí, tipo, mostra, assim, tipo, tá, e aí? E eu com isso, daí, tipo, pá, tu fica com aquela melodia na cabeça, dias cantando, assim, empolgado com aquilo ali, e é isso, nesse processo, assim, né, de sentir muito bem, de também levar a sério isso, assim, não sei, eu sinto que vale a pena, assim, sinto que eu gosto de fazer, gosto de ouvir depois, tá? E eu gosto de ouvir dos outros, né? Eu gosto de ouvir quando alguém faz uma melodia e me fala. Pra mim isso tem um valor tremendo, assim. Então é isso. É isso aí. Então, desde que eu peguei o violão a primeira vez, eu sempre quis compor. Depois, primeira banda também eram só composições que eu tinha feito. E acho que é a minha parada, assim. Então, voltando aos Beatles ali, né? É uma coisa que eu me identifico muito, porque eu não sei o quanto disso é verdade, não quero saber também. Mas se diz, né, que Paul McCartney, por exemplo, não escreve, assim, não lê música, né? E ele fala disso, pega o violão, começa a combinar acordes, ó, porque ele tem um repertório tremendo, ele vive para isso, sempre viveu para isso. E combina coisas ali numa espécie de um. Talvez ele tenha uma caixa de ferramentas meio do coletivo, assim, que ele consegue acessar, enfim. E eu gosto muito disso também, do compor, assim, atrelado com coisas que acontecem na tua vida, assim, então, não que tu precise registrar isso pelo medo da morte, assim, de ter que contar a tua história e deixar registrado, mas não sei, acho que dá uma esvaziada, assim, tipo, dá uma... depois que tu bota no mundo, assim, depois que tu conta essas histórias, acho que dá um sentido para aquilo, assim, tipo, ah, valeu a pena, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Qual pergunta que você sempre quis responder, mas que eu não te perguntei e agora não tenho mais tempo de te perguntar? Prefiro não me comprometer. Muito bom, muito bom. Acho que essa foi a melhor resposta. Muito bom. Então, Pedro, agora para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer você. Queria também aproveitar para não esquecer e agradecer Theo Secato, que faz a produção do Feito Música. Claro, agradecer a todos vocês ouvintes que acompanharam a gente nesse papo aqui na Rádio TV Mundo Novo. E para finalizar, queria que você falasse para a gente, Pedro, um álbum de cabeceira. Álbum de cabeceira? Cara, hoje eu ouvi o Bo Diddley, chama Bo Diddley, do artista Bo Diddley. Que eu acho, inclusive, tem a música Hey, Bo Diddley. E é maravilhoso. Esse disco é muito maravilhoso, cara. Tem tanta coisa ali, assim. Eu gosto muito dessa época, né? Eu acho que o disco é de 57, 59, sei lá. Mas tem tanta coisa ali, e é isso, assim, tem tanta textura que diz tanta coisa ali, tanto ritmo. Tem a pulsão, desejo, e as letras são mínimas, assim. Mas isso é muito, muito, muito forte, assim. Eu acho muito incrível mesmo, assim, esse disco. E é isso. É o Bo Diddley. É um disco que ele tá com a perna aberta em V, assim, segurando uma guitarra, que não é a famosa guitarra dele, aquela quadrada, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que esse disco é bem bom. Muito bom. Então, mais uma vez, Pedro Pastoriz, muito obrigado pela sua presença aqui no Feito Música. Um prazer, obrigado pelo convite, cara. Um salve pro Theo, um salve pra ti, Max. E parabéns pelo trabalho aí. Tô gostando muito de ouvir, conhecer esse trabalho, esse projeto. E bom, salve pra rapaziada que tá ouvindo também aí. Fiquem bem esses dias. E ouçam Bo Diddley, não sei. Ouçam Bo Diddley e Pedro Pastoriz. Para quem não conhece, vá atrás, que é demais. E para finalizar agora, vamos escutar Boogaloo, que é a última faixa do álbum Ping Pong com Abismo. Muito obrigado e até a próxima. Intro Boogaloo. Maria Callas, no serviço de streaming. Luz e sombra, sobrancelha. E o pega rapaz, e o pega rapaz. Alguém dança no Boogaloo. Em Tombuctu, onde o sal vem do norte e o ouro do sul. Mas a sabedoria da cidade dos livros vem de Tombuctu, vem de Tombuctu. Já existia, ainda assim, ele inventou a egiptologia, a egiptologia, a egiptologia do Boogaloo. Você dançar com seus dedos, seus cabelos, joelhos e cotovelos. Quero ver você dançar o Boogaloo. Dançarinas de calypso em céu azul me sussurraram a história desse Boogaloo. E que a vida vale ser vivida só pra ver você dançar na rua ou no seu chuveiro, todo mundo balançando, se batendo, bagunçando.